Daquele jeito, bandida, cena é macabra, é real. Licença aqui das palavras, bandido, verso ainda marginal. Marginalizado pelas margens da sociedade, exilado por oferecer perigo pra humanidade. É desumana, ação covarde, quem viu é que sabe. As ruas de terra hoje tem lama por causa de sangue. O futuro do país tá entre quatro pneus em chão, outro com cabo de roto no rabo, quase rasgando a garganta. Do que adiantou subentender do Rio de Janeiro, vai encontrar o pé e as cinzas do incinerado vivo. Hoje é normal, não existe mais comoção. Legista costura um corpo enquanto morde um pedaço de pão. Se pisco é tiro, se respirou é rajada. Vai acabar engravatado e não vai ser magnata. Por muito pouco se mata, muito menos se morre. R$3,50 é a bala que o teu crânio explode. A bandidagem tá de carpa tatuada na perna. Dado no painel do carro, foi se alojado em caveira. Por incrível que pareça, eu já não sou tão disposto a trocar carrotã, morrer querendo tomar o que é dos outros. Vida do crime é murro e ponta de faca. Parece que só cê não vê, ó primo, sem mancada. Que abala as estruturas, vê que é real, não é filme. A vela acesa, alguém que chora, um sétimo dia triste. Se eu nasci foi pra rimar, história triste eu sei contar. Vou escrevendo assim a minha trajetória. Cada palco que eu subi, eu cantei com coração. Cada verso que eu fiz tem sua história. Eu vim de lá, de onde as estrelas não podem brilhar, porque as nuvens são de pólvora e bloqueio o ar. Só enxerguei a salvação no colete. Vi o diabo vestido de farda fazendo rolê de blazer. É mais preferível esticado do lado malote. O Jacobowski me defama em pleno horário nobre. É bem mais fácil manipular minha mente. Sem estudo é sem emprego, é lógico. Vou entupir os pente, vai, liga lá. Disco 9-0 e fala que em vez de diploma cê quer o Vidal. De capu na cara, é que é formado, eu sou ameaça pública. Vou esfregar na sua cara o DVD da minha formatura. Vive com a mão na parede sendo humilhado no enquadro. E liberdade não é meu pulso sem grampo de aço. Cadê o direito de ir e vir que o ser humano tem? Meu livre-arbítrio é reprimido pelas suas leis. Sua polícia não é proteção, é violência. Que o diga Carlinhos, uma rajada de ponto 40. Clique-clique, errou e a paz não vem. Mas tudo posso naquele que me fortalece, amém. Se eu nasci foi pra rimar, história triste eu sei contar. Vou escrevendo assim a minha trajetória. Cada palco eu subi, eu cantei com coração. Cada verso que eu fiz tem sua história. Se eu nasci foi pra rimar, história triste eu sei contar. Vou escrevendo assim a minha trajetória. Cada palco que eu subi, eu cantei com coração. Cada verso que eu fiz tem sua história.